Solo Salvador, boa tarde, eu faço a favor, Fox 7 Romeu Mike. Boa, Fox 7 Romeu Mike pra ti. Boa tarde, Fox 7 Romeu Mike, está no parque da AL7, tanto autorização de tráfego e acionamento com o combustível. Autorização de tráfego, frequência 12211. Alô, 12211, graças. Azul 4076, Solos 31, direita Fox 121, décima 1. A Fox 121, Azul 4076. Espera 5905, mantém a ponte perto. Papa Tango, Vitor Eco Vitor, autorizado pouso, pistão no 0, vento 11, 0 grau, 59. Gente, a Fox faz livre pouso, sinal no 0, Vitor Eco Vitor. Alfa direto, botão 2, azul 4076. Fox Serra Novembro, pronto, cópia. Fox Serra Novembro, autorizado Teresina, nível 430, via Ave Zulu 20. Decola da pista no 7, após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Nenim. Transponder 5557, controle 120, décima 8. O meu Fox Trot Serra Novembro, cotejamento correto, confirma o CAT PLB. Acionamento TAC, turno no 895, ajuste no 0 no 3. Acionamento no 11, acionamento 62 e no 3. Acionamento 62 e no 3, aguarda pro push. Aguarda. Oxalé 62 no 3, está autorizado por tiver questionamento no 11, chama táxi. Autorizado, chama táxi 62 no 3. Oi, bom dia, gol no 864, número 2, ponto de espera, está pronto. Bom dia, mantém o ponto de espera, gol no 864. Mantém, obrigado. Fox Romeu Mike, só um minuto, cópia. Seu nome aqui, Vitor. Confirma somente o pátio, Vitor, é com o Vitor. Ah, o pátio 3, nossa, é a operação aqui, hein? Gente, 211. Obrigado. Só um comandante, matando o Vitor, é com o Vitor. Matando o Vitor, é com o Vitor, táxi via Alfa Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador. Salvador, Chané 6254, pushback, portão 3. O Chané 6254, aguarda pro push. Aguarda. Sério 5905, decolado 235, controle 120, décima 8. 905, controle 208, grato. Gol no 864, alinhar e manter, estão no 0. Alinha e mantém, gol no 864. Fox, seu Chané 6213, 50329, Campinas. Chané 6213, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Índio, no ponto de espera da Torre no 895, ajuste na 012. Pátio Índio, 895, 6213. Tá bom, meu Fox Trot, o meu mic na escuta? Só me confirma a radial ideal de saída? Área 5945, prepara a saída. Conde, aguardando cópia. A 4, informo que após a decolagem vai manter proa até a liberação do controle de Salvador. Então manter proa após a decolagem até a liberação, obrigado. 864, livre decolagem, pistão no zero, vento variável 5 nós. Livre decolagem, voo no 864. Chané 6254 está autorizado, push no 03, chama ataque. Livre, chama ataque, 6254. Uno 864, decolado aos 40, controle, 120, decimal 8. 208, bom dia, obrigado. O 2067 está autorizado no 10, toma ataque. Meia 213, livre decolagem, pistão no zero, vento variável 7 nós. Livre decolagem, 6213. Livre acionamento, chama pro táxi, Fox Air Novembro. Paraná 6213, decolados 41, controle 1208. 208, 6213. 54, 4 horas de autonomia, alterna Campinas, 126 a bordo. Paraná 6254, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste no 012. Via Índia, ponto de espera 1-1895, 6254. Para o táxi, 191 a bordo, 3 de boa, 50, até no galeão. T067, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Pátio Índia, no ponto de espera no 895, ajuste na 012. 612, ajustado, demais, 895 no pronto. 2067, vamos para baixo. Papa Romeu, Foxtrot, Romeu, Mike, na escuta. Você poderia me confirmar a radial de ideal de saída de Salvador? Oi, Salvador, Chanel 6254, ponto de espera pronto. Xané 6254 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento variado, 5 nós. Alinha e decola 6254. Fox Serra November, livre o táxi, aponta na Papá, 62, ajuste. Para a árvore LF e aguarda cópia. Sim, somente mais alguns minutos, o Fosséria 5945. Paulo Gol no 867-380 Brasília. A Brasília prepara a Arbor Elefa e aguarda a cópia. Saída Elefa, aguardando a sua cópia, o no 867 da Gol. O Força Aérea 5945, acionamento por conta em risco, aguardando cópia. Torre Salvador, boa tarde, 2067, aproximando a ponto de espera, tá? Logo 2067, mantém o ponto de espera. Mantém então, ponto de espera, 2067. Xané 6254, decolar 245, controle 1208. 208, 6254. Estamos coordenando com o Centro Recife a rota do senhor. Aguarda só mais alguns momentos para cópia, já chamarei. Gente, estou coordenando com o centro, só algum momento, mais alguns momentos. Força Aérea 5945 está pronto, cópia? Fosséria 5945, autorizado Natal, nível 150, via Golf 677, decola da pista no 0, após a decolagem curva à esquerda, na saída Conde. Transponder 5026, controle 1120, decimal 8. Autoridade atrás, Força aérea 5945, só confirma o pátio. O táxi chama seu número no 8.95, ajuste no 012, só me confirma o PLB. A gente aguarda, Foxa 90. Aguardando o Foxa. Foxa 90, livre decolagem 17, vento variável 8 nós. Livre decolagem 17, Foxa 90. Foi 2067, alinhar e manter, pistão no zero. Lei manter, 2067. 240, decola da pistão no 7 após a decolagem em curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Após segue direto conforme rota do plano. O transponder 5022, o controle 120.8. Sério 5945, autorizado táxi. Porta na táxi e hotel. 10.12 no ajuste. Gente, é porta no hotel. Pro táxi chama a torre no 895, ajuste no 012. Série 2584, pronto, cópia. Série 2584, autorizado Brasília, nível 400, via Upper Zulu 17. Decola da pista no 0 após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5535, controle 120.8. Autorizado Brasília 400, sai na Arbor, transição Elefa. Decola na 10, primeira direita, na Upper Zulu 17, está na 5535, após 120.8. Série 2584. Série 2584, cotejamento correto para o acionamento PAX, torre no 895, ajuste no 012, me confirmou o PLB? PLB ainda está aguardando o parque de todos os passageiros do Força Aérea 2584. Gente, então informa o PLB para a torre, o 98.95. Afirmativo, 295, está para o próximo ataque do Força Aérea. Gol no 867, pronto, copy. Vento variável, 3 nós. Sai de chão, 2067. Gol no 867, está pronto, copy. 867, pronto, copy, prossiga. Gol no 867, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, Malba. Decola da pista no 0, após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5042, o controle 120.8. Sede autorizado 360, Brasília, Upper Zulu 17, após a decolagem curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. O controle de saída 120.8 e o transponder 5042, voo no 867. Voo no 867, cotejamento correto, chamo quando pronto no gate 06. 67. Gol 2067, decolado 51, no controle, 120.8. 208, ou 2067. 59, 45, decolagem autorizada, pistão no zero, vento variável, 59. 02584, torre 98, decimal 95. 695, boa. Estabilizado, estou embaixado em chamada. Bom dia, pastor 20, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, 1002 ajuste. Está aguardando autorização de pouso, pastor 20. Torre Sul Séria 2584, próximo do Pátio 6. Livre, chama para o táxi 2584. Livre, chamada 4. Convido, prossiga. Negativo, confirma o horário? Mais alguns instantes do Papatango Vitor Eco Vitor. Pro 5, decolado 53, controle 120, decimal 8. 5945. Pastor 20, autorizado pouso, pistão no 0, vento variável 59. Livre pouso na 10, pastor 20. Pouso, pouso a parte militar? Afirmo. Gol 9867 para pushback acionamento, portão 6. Gol 9867 está autorizado a chamar táxi. Chamarei para o táxi. Pastor 20, sala 56, esquerda céu, frequência livre ao estacionar. Esquerda céu, frequência livre ao estacionar. Torre Sul Séria 2584, está acionado, pronto para o táxi, está com 07, a borda alternada Goiânia, 3:30 de autonomia. Está Charlie 2584, táxi autorizado, reporta na interseção. Um ajuste no 012. Reporta na interseção para ingresso 1012, confere. Sete para o táxi com 185 a bordo, 3 horas e 33 de autonomia alterna Palma. Interceptor usa toda a extensão da pista. Você conseguiria confirmar para a gente da interceptor quantos mais teríamos? 5 condicionou 012. Via parte Índia, no contrator arrematou 118 decimal 92. Obrigado, bom dia. Fala, você é. Gente. Falta autorizado a alinhar e manter a partir da interseção, Força Aérea 2584. Alinhar e manter a interseção, Força Aérea. Estou em Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Fox Romeu Mike. Fox Romeu Mike, boa, livre acionamento, chap táxi. Estava sendo acionado, está no hangar da Aérea 78 a bordo, tipo de autonomia, Fernando Campinas, está com o táxi. Fox Romeu Mike, autorizado táxi, reporta na Papá, no 012, ajuste. Portalada Papá, no 012, grato, né? Autorizado ingresso à porta aérea, pronto, Fox Romeu Mike. Autorizado ingresso via pista mesmo, repassará aliado e captado pela gente. Força aérea 2584, pronto? Afirmativo. Força aérea 2584, decolagem autorizada, pistão no zero, vento variável 5 nós. Iniciando força aérea após curva direita. Torre, boa tarde, Papá Romeu, Alfa Tango. Boa, Tiara Alfa Tango, confirma intenções. Final da 97. Pousou 97? Afirma, final da 97. Sente, aposta final de 3 milhas da 97, Tiara Alfa Tango. 3 milhas da 97, Tiara Alfa Tango. Pousou 97 ou direto 4, Tiara Alfa Tango. Itraco Vitor, confirma a parte pista que decola? O Telefatango solicita a final da 97 para pouso na EBTA. Gente, pouso direto 45 então, reporta a final de 3 milhas da 97, Charlie Fatango. Final de 3 milhas da 97, então. Força aérea 2584, decolada 01 no controle, 120, décima 8. 1208, muito obrigado, boa tarde. Torre, boa tarde, gol 1867 para a ponta de espera da 10, pronto. Boa, gol 1867, mantém a ponta de espera. A decolagem curva à esquerda na saída Conde, transponder 5061 no controle 120.8. Estamos Juliette Bravo Delta, tráfego ainda 9 estado, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso 1012 ajuste. Aguardando 1012 ajuste, Juliette Bravo Delta. Vitor Acovito, cotejamento correto? Chama para o acionamento. A gente mantém a posição aguardando, Fox Romeu Mike. Onde é o Mike? Sou 4089, mais 340, olha. Azul 4089, autorizado, Vitória, nível 340. Decola da pista 10. Após a decolagem, curva à direita na saída da El, Leda e Deve. intercepta Ames Zulu 44, transponder 5041, controle 120, decimal 8. Cruzado Vitória, 3.0, decimal 0, ponta direita, Israel, Leandro SR, transponder 44, 5041, transponder 5208, controle, cruzado 0, 2, 4. Salão. Porteira Fatango, 3 milhas da 17. Charlie Fatango, mantém o setor norte do campo, aguardando instruções para prosseguir para o 45. Tem uma aeronave para pouso na pista no zero. Já passou o marcador externo, Charlie 402. Reporta visual com o mesmo. Ciente está visual com o mesmo, autorizado, pouso pairado na 97, aguardando instruções para ingresso na Papá. Negativo, tem uma aeronave alinhada na cabeceira, aguardando instruções para decolagem. Ok, vai aguardar no setor, Tango. Momo, transição Froti. Transponder 5047, controle 120, decimal 8. Dan 3216, autorizado Fortaleza, nível 370, Bianca Zulu 19, apoio conforme. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5047 e o controle 1208. Dan 3216. Dan 3216, contingimento correto, chama quando pronto no 04. 3216. Alfa, Lima, Lima Alfa, continua a aproximação, aguardando autorização, ajuste no 012. Com o vento 140 graus, 59. Após a passagem externa, vamos cancelar, conseguir salvar a base do receita da 17. Gente, chama para o cancelamento então, Lima, Lima Alfa. Papá Romeu, Foxtrot, Romeu Mike, o vento 1620 graus 7 nós, decolagem autorizada, pistão 7. Livre decolagem pistão 7, graças a Deus. Charlie Alfa Tango dá presente direto pro Pat 5, reporta curta final Pat 5. Ajuste no 012, Charlie Alfa Tango. Reportar curta final Pat 5, Charlie Alfa Tango. Voo no 867, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinha mantém, 1-0, voo no 867. Sou Lima Alfa, passou o zero. Visual para cancelamento, passa a direção ao 7. Lima Lima Alfa, cancelado aos 06, curva esquerda, autorizado circuito down no 7 pela direita, repórter girando base para a final. Lima Lima Alfa, para informação, tem agora um Alfa Serra 50 helicóptero na curta final para pouso direto no 45. Reporta visual com o mesmo. Papá Romeu, Foxtrot, Romeu Mike, decolar 206, controle 208. Controle 208, Mike. Solo aos 62, Juliette Bravo Delta, 1211, solo. Estamos Juliette Bravo Delta, táxi Alfa, Kilo Hotel Pat 3, atenta ao sinalizador. Solo Salvador, Tan 326, pushback funcionamento, posição 4. Tan 3216, aguarda pro push. Papatango, Vitor é com o Vitor, tá autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pat 3, Pat 1 no Índia, no ponto Espera Torre, no 895, ajuste 1092. Só fica atento ao Charlie 402 que está partindo no Pat 3. Boa noite, 67, livre decolagem 1-0, vento variável 5 nós. 267, livre decolagem. Está autorizado o ingresso no pátio principal. Solo TAN 3206, pushback no acionamento posição 3. TAN 3206 no 04, aguarda pro push. Aguarda, TAN 3206, TAN 04, confirmado. TAN 3206 está autorizado no 04, chama ataque. Autorizado, pushback, funcionamento TAN 3206. Azul 4089, 22, aguarda para o push, azul 4089. Torno no 8.95. Galera, manteu no zero, Vitor, é com Vitor. Gente, era fatal. Gente, a porta era papá. Gente, era fatal. Lima, Lima, Alfa, Solo 09, confirma o pátio. O Tiara Fatão mantém a posição da aeronave agora para ingresso do pátio. Vitor, com Vitor, direita para passo, frequência livre estacionada, solo azul no zero. Posição Lima, Lima Alfa, solo aos 1 no zero, direita para passo, frequência livre estacionada. Vitor, com Vitor, agora decolagem autorizada no zero, vento variável 7 nós. Decolagem no zero, Vitor. Charlie Alfa Tango, após o ingresso da aeronave no PAD 5, autorizado, translado, reporta na Papá. Tamo Vitor, é com o Vitor, decolado 1-0, controle 1-2-0-8. 2-0-8, tem uma boa semana, Cê. Igualmente. Autorizado até a bata, reporta a pista livre. Tchau, Patrão. Autorizado até a bata, reporta a pista livre. Alterna 3216 para o táxi TOB de 168, alterna Teresina com 3 horas e 25 de autonomia. A 3216 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia, no ponto de espera turno no 8.95, ajustando a 0 no 2. 10012, no ajuste, Libtax via Índia, Tan 3216, boa tarde. Para 790 para Paramomo, transição VATAP e aguarda foto. VATAP, muito boa tarde, de Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papai Romeu, Alfa Juliette Romeu, boa tarde. Ingresso é final do ano 7, a porta final de 3 milhas, 1002 ajuste. Alfa Juliette Romeu. Azul 2790, pronto, copia. Azul 2790, autorizado Lençóis de nível 180. Decola da pistão no zero após a decolagem curva à esquerda na saída Momo transição VATAP. Rota conforme o plano de voo, transponder 5066 e controle 1208. As 2790, protegimento correto, chama quando pronto. Para o Delta está autorizado, o táxi reporta para ingresso no pátio principal. Autorizado, o táxi reporta para ingresso no pátio principal, de mais de navegado. Prossiga. Ele também tem condições de coordenar para nós a liberação da inscrição da próxima lista de vida, do setor da bomba. Decolar pistão no zero, vento variável, 7 nós. Livre alinha, decolar pistão no zero, 7-3-2, ano mesmo. Cumpre a restrição inferior. Direto na parte 1, direto na mudança. Alfa de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, pouso autorizado 17, vento 170 graus 79. Romeu. Marinha vai chamar novamente, Juliette Romeu. Senhor Nicolai, está me tirando 0-3-2, ano mesmo. Gente. Azul 4089, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, no ponto de espera Torrino, no 895, ajuste 10, no 2. 10, autorizado Mike, Quebec, na Quebec, mantém a posição, chame a Torrino, no 895. Autorizado o táxi, Quebec, Mike, Lima, Mike, Quebec, Mike, Quebec, chama a Torrino, 895, ajuste 10, no 2. 3, 2, 1, 6. Alfa Juliette Romeu, solo Zuno 7, 4-5. Tec track autorizado, reporta liberando a pista. Valeu. 089-110. Gente, 1-1-0. tarde, Altan, Mike Bravo Golf. Mike Bravo Golf, prossiga. O Mike Bravo Golf está na remota 13, solicita reboque para o gate 10. Está na remota 1 no 3, no pátio principal? Ativo, remota 1 no 3 do pátio 3. Pátio principal. Autorizado o reboque da remota 1 no 3 do pátio principal para o gate 10. Ciente, estamos iniciando. Pesada até a parte 5, gente, para o Delta. Azul 4089, livre, alinhada e decolar 1-0, vento 1-5-0 graus, 7-9. Autorizado, desce e decolagem 1-0, vento 4089. Azul 2790 no pátio 3, está autorizado, chama táxi. Autorizado, pode para táxi, eu vou .089, decolado ao 21, controle 1208. 208, controle, azul 4089. Salvador Azul 2790 para o táxi, também de 30440, Aracaju. Azul 2790 autorizado, táxi via parte 341 no INTA até o ponto de espera da ano 0, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 012. 012 via parte 341 no INTA, já sabe 089. Após o 2790, obrigado pelo trabalho. Boa tarde, é o Sam, Mike Bravo Golf, comandante de Revolta, muito obrigado. Gente, Mike Bravo Golf. Salvador, muito boa tarde, Azul 2790, próximo ao ponto de espera da ONU 0 pronto. Boa tarde, Azul 2790, autorizado aliar e decolar 1-0, vento 1-70 graus, 8 nós. Autorizado aliar e decolar 1-0-2-7-0. Tor 2-0, prossiga. Plano para Recife, para alteração. Tor 2-0, autorizado Recife, nível 190, via Golf 677, decola da pista 10, após a decolagem, curva à esquerda na saída Conde, transponder 5034, controle 120, decimal 8. O pastor 2-0 para o acionamento Itax Torre no 895, ajuste no 012. Controle 120, decimal 8. 1208 com o controle 2790. Boa. Boa, pastor 2-0, tem livre acionamento Champ Tac. Zero na escuta? Escuta. Confirmar no código transponder 5034. Bravo de Salvador, contrário, Xanar 6320, localizado localizador de LSX3. Sou Xanar 6320, check trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 7 nós. Autorizado pouso no zero, quando está abaixado de Salvador, Xanar 6320. November Alpha, pronto, cópia. Índia November Alpha, autorizado Salvador, Salvador, TGL em Veracruz por conta e risco, decola da pista no 7 após a decolagem curva à direita no corredor Axé a 1 a 1000 pés. Transponder 01 no meio, controle 120, decimal 8. November Alpha, com atendimento correto, confirma a parte POV. Procionamento táxi, torre 198, decimal 95, ajustando a 012. Direcionamento chamado táxi, índio November Alpha. Confirma o POAB? 125 a bordo. Gente, táxi autorizado, reporta no hotel, ajuste no 012. Reporta no 012,